Magrela. Magrela. Magrela. Magrela. Como um cabo de vassoura, fina igual cenoura, ela é magrela. Feito Olivia palito, pau de pirulito, é assim magrela. De perna seca e dura, que nem saracura, é assim magrela. Se chegar um forte vento, voa no momento por ser tão magrela. Magrela. Digestão acelerada, de dia ou de tarde, não afeta ela. Come igual uma condenada, e ainda continua esbelta. A finura do seu braço dá até agoneio por ser tão magrela. Magrela. Magrela. Come mais que um haitiano, e é tão fina que chega, parece a costela. Parece um buraco negro, pois nada altera o peso dessa magricela. Magrela. Digestão acelerada, de dia ou de tarde, não afeta ela. Come igual uma condenada, e ainda continua esbelta. A finura do seu braço dá até agoneio por ser tão magrela. Come igual uma condenada, e ainda continua esbelta. A finura do seu braço dá até agoneio por ser tão magrela. Magrela. Magrela. Magrela. Magrela.